Rebelde extremista, revolucionário impulsionado pelo que é certo e bem articulado. Princípios adquiridos pelo sofrimento, não há dinheiro que corrompe meus pensamentos. Anarquista baderneiro, é assim que sou chamado. Se for a favor do povo, tô bem rotulado, inconformado. Ficou o rimador da teoria, ao ver que o que ele canta eu pratico no dia a dia. Amo minha pátria e sou brasileiro acima de tudo. REC é uma doutrina, é a vacina e meu escudo aterrorizante. Com a verdade contundente, resgato o preto e o pobre que você deixou doente. Em transe, vegetando as crianças na escola. É diploma de delinquente, professor pedindo esmola. E quis fazer de mim a guilhotina pro inferno. Eu fiz do rap a inquisição do mundo moderno. Tentou medir minha febre, viu que a fé aqui é louca. Tô distante da HK, da PT e um par de toca. E tirando usurpador, ganha dinheiro com a miséria. Houve aqui mais um pacifista no meio da guerra. Tragédia é pouco, então pede socorro. Revolucionário, extremista e louco. Tragédia é pouco, então pede socorro. Revolucionário, extremista e louco. Tragédia é pouco, então pede socorro. Revolucionário, extremista e louco. Tragédia é pouco, então pede socorro. Revolucionário, extremista e louco. Sistema capitalista, podre e egoísta. Sociedade hipócrita também tá na lista dos que fabrica louco e agora não tem cura. Vejo cientista com medo da criatura. Que o monstro que você criou deu tudo errado. Fugi do seu controle, agora sou seu carrasco. Doença, anomalia, aborto científico no sangue. O antídoto pra combater o anticristo. Elite incompetente, cheia de malícia. Transforma o cidadão em matéria-prima pra perícia. O boy sei que tá feliz, se divertindo, estudando anatomia com os órgãos do nordestino. Que enriqueceu seu pai, morreu a mínguas indigente. Vim pra cobrar com juros o massacre feito a minha gente. Eu sou manifesto popular de forma ríspida. Luto por justiça, não por status de artista. E eu sou bem mais louco do que você imagina. Capaz de expressar o sofrimento elevando a autoestima. Enquanto eu vejo muitos morrendo, outros sofrendo, transformo o meu protesto em algo vital, como oxigênio. Tragédia é pouco, então pede socorro. Revolucionário, extremista e louco. Tragédia é pouco, então pede socorro. Revolucionário, extremista e louco. Tragédia é pouco, então pede socorro. Revolucionário, extremista e louco. Tragédia é pouco, então pede socorro. Revolucionário, extremista e louco. Nocivo, eu sou pra quem se sente soberano. Ameaça em potencial, firme no plano. Não vou pintar a cara, expor na falsa rebeldia e virar bode expiatório da aristocracia. Que fez seu império chibatando negros no passado, exterminando os índios, que é o terror atualizado. A resistência que luta e age sem ver lucro, só influência que tenta evitar o luto. Aí político, meu verso vai tirar seu sono. Eu sou mais um plebeu pensador te incomodando, que sai pra guerrilha buscar adesão dos esquecidos contra o mentor intelectual do capitalismo. Atlas da exclusão educacional faz a sua meta de diploma se tornar algo surreal. Por quem recebe o voto mata e rouba sem nenhum critério. Aqui seu desamor tornou meu sangue verde e amarelo. Exerço a rebeldia patriota até no caixão. Postura de quem não foi mais um no mundão. E com a mente pensante era a arma que faltava. Rime filosofia, os verdadeiros é teoria e prática. Tragédia é pouco, então pede socorro. Revolucionário, extremista e louco. Tragédia é pouco, então pede socorro. Revolucionário, extremista e louco. Tragédia é pouco, então pede socorro. Revolucionário, extremista e louco. Tragédia é pouco, então pede socorro. Revolucionário, extremista e louco.